Gole, transição Fito, 6321 na guarda de copos. Gole com Fito, obrigado. Vazado, quebec. Vitorinha Juliette para o táxi com 4 a bordo. Thunder now. São no 7, o ajuste no 012. Quem é Juliette? O Zoro tá na parte da altura, cara. Batango Oscar Sierra Mike, contato radar, desça ao nível 040, chegada e pitch. Gente, 040, pitch tá voando na curva. Bateja 3000, gol 755. No 755, está autorizado o RNAV, desça para 2500 pés, ajuste no 012. 2500, 62, autorizado o RNAV. Papatango Hotel Lima Tango, mantenha 500 pés, aguarde para transferência de comunicações. Chame no através de Pituaçu, Hotel Lima Tango. No 075, controle Salvador. Chega. Pela identificação, chegada de pit, desse motor nível 050. Correção, chegada Cari, gol no 075. Itamar, Quebec, livre da colagem pistão no 7, vento 260 graus 038. 7, livre da colagem, Quebec. 3172, Salas 12, 1219. Não, obrigado. Vitor Índia Juliette, após Vitor Mike Quebec, ali mantém pista 17. Aliana, é uma pena, Juliette. Juliette, portão 10, 3172. Listando Salvador 755. Go 1755, chame Torre 118, decimal 6. 075, desça e mantenha o nível 060. Time. Gol no 755, 4 milhas para o 364, avistando Salvador, 755. Gente, gol no 755, continue a aproximação para 28, aguardando autorização. Continua, 755. Juliette, aliado e pronto, decola imediato. Passa lá para o 24, vamos lá. Papatango, Oscar, Sierra, Mike, aguarde. Livre decolagem pista 17, atente ao Vitor Mike Quebec, decolou à frente. O vento 260 graus 029. Juliette, está iniciando. Mike Quebec. Mike Quebec, se não estivesse possível, meu caso direto para o Valença. Aguarde, mantenha os corredores e informe no farol da barra. Vitor Mike Quebec, suba e mantenha 1000 pés. Certo, meu pés. Corredores aguardando para direto o Quebec. Antônio Salvador, tá? 3567, centro da informação Índia. Tá 3567, assando identificação, chegada e pit, desça, mantenha nível 070, vou na pro adianto. Zero pro adianto, tá? 3567. Papatango Oscar Sierra Mike, plano modificado ao 1914, desça para 1500 pés, ajuste 1012. Proa da rotatória, Oscar Sierra Mike. Controle Salvador, boa tarde, gol no 075. Centro da hotel, atingiu no 50. 270 grau 049. Confirmado livre pouso para o 755. Afirmativo, livre pouso, gol no 755. Só confirmado o vento, por favor. 270 grau 039. Obrigado. 75. Chegada Cari, desça e mantenha o nível 060, 1075. 060, 1075. Controle, boa tarde, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, prossiga. Decolado, provar direto para Guarda Baixar. Suba para Mil Pés, ingresso corredor Axé, informa o tráfego 12 horas, 1.8 milhas, mantendo Mil Pés também no corredor Axé, informa se está visual contato, o Vitor Índia Juliette. Afirmo. Fato, transição CRAT, 5471-1935 ou 1785. Confirme a subida Gole até Val após direto CRAT, o Gol 785, chama pronto para acionamento. Vai levar o CRAT, graças, Gol 785. E agora, Juliette? É, de Papatango, Vitor, de Juliette. Cara, uma pergunta, passando a situação. Prossiga. Estamos aqui na posição 10, não tem nenhum balizador, só para se puder dar uma ajuda. Eu vou entrar em contato via rádio com o pessoal da Infância. Luna 075, está autorizado o RNAV, vem na Pro Serra Vitor 362, desce e mantém o nível 040. Gente, na Pro Serra Vitor 362, zero pro 040, 1075, obrigado. Hotel Lima Tango, dá-me através do farol de Tatuá. Hotel Lima Tango, chame Torre, 198, decimal 6. 198, Hotel Lima Tango. Fala, boa tarde, eu vou na 755, livrando na Delta, a sua escuta. Vou 755, portão 2, táxi livre. Livre para o 2, eu vou na 755. Prossiga. Utilizando 9000, o nível do 095 para 28, efetuará o RNAV. 3567, desça para nível 050, aguarde autorização para o RNAV. 050, autorização para o RNAV, TAN 3567. Controle Salvador, uma boa tarde, TAN 9354, cruzando 170 para 150, informação hotel. TAN 9354, ação identificação, chegada a cara e desce e mantém o nível 060. Desce e mantém o 060, possibilidade efetual para suprimento da RNAV. Aguarde autorização para o RNAV, então 9354. Aguarde autorização para o RNAV, 9354. Curva esquerda, subida Gole, Eval, após direto Sagaz, controle 119.35, aciona 5467. 5467? Positivo. Eu vou no 674, autorizado 360 Campinas, abril 58, decola da 28 com curva esquerda, Gole, Eval, Sagaz, 1935-5467. Sempre pronto acionamento no 62, 674. Vamos repassar. Teste da 3567, inicie redução para 220 nós, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 2190. Seu limite é radial 1110 de Salvador. Esquerda 2110, limite é radial 1110 de Salvador, TAN 3567. Patrulha Vitor Quebec, através do farol da Barra. Já do Brasília, nível 340 via Apa Zulu 17, decolada 28 com curva esquerda, saída agora com transição Fico, aciona 5527, controle 1935, Xanéia 6321. Chame pronto acionamento, 6321. Chamarei para acionamento, grata, Xanéia 6321. 20 milhas para livrar a frequência, Vitor Mike Quebec. 7 direto, Valença, eu vou estar na 20. Vitor Índia Juliette passando o farol da Barra, matando 1000. Vitor Índia Juliette, mantenha 1000 pés. Informe através de Veracruz, Vitor Índia Juliette. Juliette! Controle Salvador, Gol 396, livrou o nível 210 para 160 na 340. 396, sana identificação, chegada Cari, desça e mantém o nível 070. 070, Gol 396, está mantendo 250 nós, conforme solicitado pelo CEP. Último 396. Vitor 362, gol no 075. Gol no 075, centro, para 2500 pés, ajuste no 012, vou indo aproximar Vitor 363, aposta estabilizada. Sente, gol no 763, aposta estabilizada, no 0 Mike, livre pouso, pista 107, vento 220 graus, 039. Obrigado. 3567, desça para 2500 pés, ajuste 1012, está presente, assuma navegação, procede Vitor 363. Resposta estabilizada na final do procedimento, está 3567. Reduza para velocidade de aproximação, informa o tráfego. Uma hora, 1 3 milhas, está na final do procedimento R9. O TAM 3567 vai manter 5 mil na proa do VOR. Estamos tentando restabelecer aqui o software do MGS. 071785. Devido à aeronave se aproximando, curva à direita, vou na proa 330, seu limite é radial 028 Salvador. Ok, entendido, radial, voando na proa 330 para o setor norte, mantém 5000 para 3567. Como que o procedimento da 28 ao RDML, se tem condições de efetuá-lo? Preciso de 5 minutos, vou preparar, repreparar aqui a nossa cabine e o procedimento assim que pronto lhe informa, ok, controle? Gente, 3567, então curva direita para 330, limite radial 050 de Salvador. Gente, limite 050 na proa 330, copiado na 3567. Vou no 075, chame torre 18 decimal 6. 18, meu obrigado. Papatango Vitor Mike Quebec, é o controle. Torre Salvador, muito boa tarde, gol no 075. Passou 364, serra Vitor 364, baixado travado. Gol no 075, livre pouso, pista 28, vento 200 graus, 049. Vento autorizado, pouso, pista 28, gol no 075. Esta é a Mike, está no solo, aguardando a saída aqui do helicóptero para ingresso no pátio da EVTA. Ciente, o hotel Limatango, livre ingresso na 17, até o pátio 4. Hotel Limatango, vamos retornar para o pátio 4. Para o solo por avanço, guardião. Para Guardião 01, chame o controle. Quais são? Aguarde a transferência, está autorizado na Proa Nordeste. Feito, autorizado Proa Nordeste, autorizado a seguir para a 1 no botão. Guardião 01, só confirmando a quantas milhas? 7 milhas. Será mais que de voo, Guardião. Gente. 396, prossiga. Confirmando, é o RNAV, a pista 28, prossiga. 396, procedimento ao VOR, DME da 28. O RNAV está disponível? Está disponível. A gente efetua o RNAV para a pista 28. Certo, aguarde a autorização. Sim, me chamando solo? Papatango, Alfa Victor Juliette. 9354, aguarde para a descida. Aguarda. Tanto 9354, está autorizado até nível 050. 050, para confirmar, está autorizado o procedimento da RNAV? Partida presente para a Serra Vitor 362, 9354. Serra Vitor 362, 9354. Papatão, aquele Quebec Serra, Vitor, ação para sequenciamento. Curve à direita para 0890, limitado pela radial 160 Salvador. Request cancel the runner and level 25. Papatão Kilo Quebec Serra, Flyhead Farol de Itapuã now. Flyhead Itapuã Lighthouse, Kilo Quebec Serra. Descend 2500 feet, Kennedy 1012. Descend 2500 feet, thank you very much. Instrument flight consoled at 1927, Kilo Quebec Serra. Roger, Sérgio. Papadão, 3567, já informo que restabeleceu minha navegação. E quando autorizado, solicito o Sérgio Vitor 361 para completar o procedimento da RNAV, ok? Time, 3567, quanto eu não entendeu sua... Quando possível, já estou pronto para pouso, já para recomeçar minha aproximação. E, se possível, vou no Sérgio Vitor 361 para o procedimento de GPS. Gente, inicie espera da presente posição, mantendo nível 050, aguarde para a aproximação, 3567. Então vou iniciar a espera pela direita, então 3567. Afirmativo, espera pela direita. Então 9354, desce para 4000, correção, desce para nível 040, para o Serra Vitor 362, está autorizado o sinal do RNAV. 4000 para o USB 362, está autorizado o RNAV, então 9354. CV Alfa mantém antes da Juliette, aguardando 700 da companhia passar. Após o tráfego, ingresso a Juliette, portão 8. Ok, Alfa, com a Juliette, aguardando a aeronave, após Juliette, portão 8, no 075. Genéia 6321, não é o solo? Consiga, senhor, você escuta. Modificação no nível autorizado, agora o 320, 320. Acima, 320, Genéia 6321. Já pronto para o inicial pushback, saneamento. Chamarei 6321. Solo Salvador, boa tarde, tá 3217, informação Juliette, autorização Confins. Para Confins, nível 360 em coordenação, prepare a gole até Val após direto Sagaz, aguardando o copo, 3217. Gole Val após Sagaz, só confirmando os 90 metros sinais que estão testados, né? Positivo. Ok, obrigado. Corro Guardião, descendo para 500 pés, na perna 90-90 para retorno a Salvador, pouso Pátio 4. Guardião 01, autorizado da presente Pátio 4, vento 200 graus 039. Sente autorizado, Guardião. Canal do Cine Site, que é o Guardião. Papatango Kilo Quebec Serra, distante 1500, Flyhead Itapuã. Stand by to turn the frequency. Serra, go ahead. Para 190 nós, desça para nível 040, está presente para Serra Vitor 362. Gente, na redução, descendo para confirmando 5 mil pés? Nível 040. 040 na proa do Serra Vitor 362. Afirmativo. Da autorização prevista Gole até Eval, após Eval direto posição Sagaz 3835. 3235 aguardando, obrigado. Paulo Gol no 67406, pushback acionamento. 62 autorizado, pushback acionamento, chama o táxi 674. Autorizado, reparte o táxi, etc. Make hold over Itapua Lighthouse. Stand by clearance to land runway 35. Para Itapua Lighthouse. Foxtrot, aguarde. Está autorizado o táxi, aposte para ingresso no 7. Ok. Então é 9354 está estabilizado no procedimento RNAV da pista 28. Está 9354, chame torre 118 decimal 6. 1186, boa. Foi o guardião final para o Papa. Guardião 01 no Ciente. Torre Salvador, boa tarde, até 9354, estabilizado, RNAV da pista 28. Então 9354, livre pouso, pista 28, vento 210 graus, 039. Livre pouso, pista 28, 9354. Então 9354, informa o tráfego à esquerda, mantendo 1500 pés, não vai interferir com seu pouso. É um Bravo 92 Alfa. Excelente, 9354. Ingresso na pista, aguarde, Alfa Vitor Juliette. Vitor 361, desça para 3000 pés, ajuste 1-0 no 2. Na proa do Serra Vitor 361, 3000 pés, ajuste 1-0 no 2, está 3567. Afirmativo, 3567. Antônio Gol, o 396, 49, Serra Vitor 363. Zona 396, chame torre 198 decimal 6. 196. Crone, boa tarde, Zona 395, cruzou 200, centro da Índia, solicita a RNAV 28 pro 362. Zona 395, sem identificação, chegada cara e desse mantenha nível 050. 050, solicitou a pro Serra Victor 362. Aguarde autorização para o RNAV, chegou o 395. Aguardando. T567, autorizado 2500 pés, ajuste no 012. Zona 785, mantenha o ponto de espera na curva. Mantém, 785. Zona 9354, sala 35, Olivrão 219. Olivrão 219, 9354. frente. Manda forte, boa noite, você fala. Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, clear to land 1835, the wind is 210 degrees, 03 knots. Defender, boa noite, você fala. 189, 410, Galeão, prossegue via Juliette e Alfa até o ponto esperado 28, lá torre 198, decimal 6, bom voo. Gente, em Libertar, voo no meio, 74. Salvador, boa tarde, Tana 9354, Bruna Charles. 9354, boa tarde, prossegue via Alfa e Índia, foi de Alfa e Juliette para o portão 5. Alfa e Juliette para o portão 5, Tana 9354. 3217, cópia. Prossiga, 3217. Para confins, o nível autorizado 320, via Perisic 58. Decolagem da pista 28, curva à esquerda, subida gole até a posição Eval, após direto Sagaz. Controle 119, decimal 35, aciona 5531. Forte, pronto para decolagem, 97. Bola com a esquerda, gole, transição Eval, após Sagaz. 1935, controle 5531 na transponda, até 3217. Fijamento correto, chame pronto para acionamento, 3217. Amarelo, só 3. Echo Charlie, controle Salvador. Forma em posição. Gente, papá, Echo Charlie, reporte visual com Veracruz. Mantém 2817 aqui. Então 3835, cópia. Então 3567, autorizado o RNAV e a porta utilizada. Porta da estabilização, 3567. Gente, informa que o Alfa Vitor Juliette também vai aguardar a linhagem. Gente, Alfa Vitor Juliette, aguarde para a decolagem. Bruno 396, sala 39, Olivrão 219. Livrão 219, Bruno 396. Sétima, tem regras de voos usuais, você pode passar no Traveza de Piatã, Mike Eco Delta. Ao 05, nós, livre decolagem, pista 28. Próxima direita, portão 1, pole position. Posição 1, direita. Só o 3835, já teria autorização. Positivo, pronto, cópia. Pronto, cópia, TAN 3835. 3835 da TAN Campinas, nível 340, autorizado via Teruísque 58. Decolagem da pista 28. Curva esquerda, subida gole até Val, após direto Sagaz. Controle 119, decimal 35. Código transponder 5516. Afirmativa, autorizado Campinas, nível 340, pela Teruísque 58. Decola pista 28, com curva esquerda. Saída gole, Eval, após Eval, Sagaz. 19235 no controle. 5516 no transponder, TAN 3835. Correto, no 9, chame pra...